Todo mundo tá revendo o que nunca foi visto. Todo mundo tá relendo os mais vendidos. É qualquer nota, qualquer notícia. Páginas em branco, fotos coloridas. Qualquer nota, qualquer notícia. Qualquer coisa que se mova é um alvo de imitação. Todo mundo tá revendo o que nunca foi visto. Tá na cara, tá na capa da revista. É qualquer nota, uma nota preta. Páginas em branco, fotos coloridas. Qualquer roda, rotatividade. Qualquer coisa que se mova é um alvo. Tá salvo. Um disparo, um estouro. Papai é pó, papai é pó. O pop não poupa ninguém. Papai levou um tiro a queima-roupa. O pop não poupa ninguém. Palavra na tua camiseta, um planeta na tua cama. Uma palavra escrita a lápis, eternidades da semana. Qualquer nota, qualquer coisa quase nova. Qualquer coisa que se mova é um alvo. E ninguém tá salvo, um disparo. O papai é pó, o papai é pó. Pop não poupa ninguém. Queima roupa, o pop não poupa ninguém. Toda catedral é populista, pop é macumba pra turista. Mas afinal o que é rock and roll? Os óculos do John olhado. Oh! Todos contratados para o próximo disco ao vivo. Tchau! Tchau.